Deus te abençoe, você foi chamado para vencer. Aleluia. Oh. Aleluia. Adore ao Senhor assim comigo. Você foi chamado para vencer. Não se esqueça. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quando o teu dia escurecer e a dor vir te abater, a angústia sufocar você, tempestades fortes, vendavais te levarem contra o cais. Tenha fé, você não vai morrer. Há um Deus no céu velando por você. Aleluia. Não há vento, não há fúria nem calúnia. Nada é ter um crente salvo que confia em Deus. Crente que tem compromisso é honrado no céu. Como o monte de Sião não se abala, não. Tá firmado e é vestido. Até na fornalha, mas é vencedor. Vai até na cova dos leões e lá na cova ele louva, vive o Senhor. Oh! Se como um escravo é vendido, mesmo preso é honrado, Deus o faz brilhar. Crente tem firmado sua fé no Deus que exaltou José, fez ele governar. O Deus que te exaltar, Deus vai te honrar, vai te abençoar, te fazer prosperar. Deus vai te erguer e provar pra todos que é com você, que ele te chamou, que ele te escolheu, te santificou. É decreto seu, quem te humilhou vai se arrepender, vai sentar à mesa e comer com você. Perseguição.